Se faça notório ninguém zomba de Deus, ninguém zomba de Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.